Eu boto uma fé e acredito que agora vai. Eu boto uma fé e acredito que agora vai. Eu mantenho a fé e acredito que agora vai. Eu mantenho a fé e acredito que agora vai. Admiro os guerreiros que apanham, o balanço não cai. Acho que agora vai. A lei até tenta, mas fiel de verdade não trai. Acho que agora vai. Se é maldade o que tu pensa, ruindade pra si mesmo atrai. Acho que agora vai. Jamais atire no irmão, não esqueça que só existe um pai. Acho que agora vai. Agora vai, flui, evolui, fui. Se deu errado, conserta e no ato reconstitui. Se é no zero que tu tá, tá na hora de acordar. A vida não é pesadelo, teu sonho vai conquistar. Não pare, abaixa a cabeça, atitude covarde. Encare de cara a realidade. Se correndo atrás já complica. Imagina tu aí parado pensando na vida. O que vai ser, como será? Se eu tentar, tem que correr, se arriscar, acreditar. Vai no embalo do vento com GPS acionado. Que tá te perguntando, vamos partir pra que lado? Com teu silêncio a resposta é destino. Ele tá te informando que o trajeto é infinito. Exemplo, a vida de um bonsai. Com a dispor de um samurai, acredita que agora vai. Admiro os guerreiros que apanham, o balanço não cai. Acho que agora vai. A lei até tenta, mas fiel de verdade não trai. Acho que agora vai. Se é maldade o que tu pensa, ruindade pra si mesmo atrai. Acho que agora vai. Jamais atire no irmão, não esqueça que só existe um pai. Acho que agora vai. Acho não, certeza existe, guerreiro real insiste. Se é fraco, logo desiste perante a notícia triste. Tem que lutar para conseguir, tem que ralar pra depois curtir. Paz, luz, fé, que agora vai. Traz a cruz de pé, vê se não cai nas falcatruas que tu cruza na rua. A fé desarma a arapuca, fortalecendo a armadura. Vai, que Deus ajuda, quem madruga cedo mais. O mesmo julga, quem comete um erro então. Os seus estuda, seleciona a dedo. Pois a culpa quando em dupla nunca cai com o mesmo peso. Onde só, não deixa o mal te acompanhar. Se preciso reze o dobro, não dê sorte pra azar te apanhar. A vida bate, aprende quando apanha quem falha. Os benefícios requerem sacrifícios de batalha. Nada é de graça e o preço é você que escolhe. Um passo em falso não se paga com desenrole. Vai em frente com cuidado, que não presta abstrai. Se for dessa forma, bota fé que agora vai. Tem que ir, guerreiro. Não existe outro resultado. Se é o certo pelo certo, então tá certo de que nada mais vai dar errado. Admiro os guerreiros que apanham, o balanço não cai. Acho que agora vai. A lei até tenta, mas fiel de verdade não trai. Acho que agora vai. Se é maldade o que tu pensa, ruindade pra si mesmo atrai. Acho que agora vai. Jamais atire no irmão, não esqueça que só existe um pai. Acho que agora vai. Admiro os guerreiros que apanham, o balanço não cai. Acho que agora vai. A lei até tenta, mas fiel de verdade não trai. Acho que agora vai. Se é maldade o que tu pensa, ruindade pra si mesmo atrai. Acho que agora vai. Jamais atire no irmão, não esqueça.